chega, ei mano, chega, chega, chega, chega. Preste atenção, você que vem caminhando, preste atenção no que faz. Se liga, olha mano, só deixa brecha, que merda, não é assim. Procura ter um objetivo pra ter alguma coisa, enfim. Deixe que a paz invada esse seu coração. Abra sua mente para o mundo e não seja infeliz. Não era isso totalmente que eu queria. Pisou na bola mesmo agora, vai segura a minha ira. Agora vem com seu argumento de querer ser o sensato. Pagou pra vacilar de vez, agora escute esses fatos. Suas ideias aqui já não mais conjumina. Pagou pra vacilar com mano e afirma. Armando esquema apenas só pra dar mancada, principalmente com quem mais te apoiava. Você não está nem aí, também não quer saber. Só dá valor àqueles caras que são igual a você. Se um dia a casa cair, eu lamento em te dizer. Não ficarei de baixo, então se estrepe só você. Coaras é foda, já é madrugada. Eu me deparo com o mano da minha quebrada. Olha o mano que vai, olha o mano que vem. Se não tiver proceder, se quiser aqui tem atitude inconsciente pra invadir sua mente. O pesadelo sanguinário, persistente. Quer me tirar, quer me zoar? Maluco não vai dar, maluco não vai dar. Se ligue, pá, pode acender a fogueira, que eu vou te alertar. Quando o gás acabar, vou decolar, vou decolar. Só quem é, é, pode chegar, pode colar. E quem não é, então é bom se ligar. No 2000 vem, vem. A hora que quiser aqui tem, tem. No 2000 vem, vem. A hora que quiser aqui tem, tem. No 2000 vem, vem. A hora que quiser aqui tem, tem. No 2000 vem, vem. A hora que quiser aqui tem, tem. 1996, conhecimento total. De uma nova amizade, mas o que você fez só me decepcionou, errou, me criticou. Mas tinha sabendo você que eu te desculpei, e foi Deus quem te perdoou por isso. Siga em frente novamente, mas não faça o mesmo itinerário. Não vacile na quebrada de periferia. Essa é a nossa cara, fácil e verdadeira. Mas também se liga que o rap é a nossa trilha. Alguma coisa me choca quando eu me lembro. Você querendo ser bom, esperto, sempre o perfeito. O dono da sabedoria, o grande mago da razão. Veja quanta falsidade, é foda, irmão. Humildade aqui, ela é bem selada. Você tentou destruir uma família já formada. Eu não entendi, cara, esse seu sistema. A falta de ideia era o seu grande dilema. Pago pau. Olha lá o fulano. Dele eu tô legal. Na virada a consequência pode ser fatal. Chegando devagar, eu chamo pra trincar. Chega o mano Black D, então me aguenta. O pesadelo me atormenta, eu não aguento mais. Escuto muito blá blá blá que não me satisfaz. E desse lado de cá, já deu pra perceber que as coisas não são diferentes, eu acabei de crer. Estou sentado na calçada de frente com meu barraco. Estou tirando o meu lazer, está o maior barato. E o mano que vem do meu lado, com papo malandreado. Mas ele tá ligado que na área ele é tirado. De cuzão ou safado, de cuzão ou safado. Eu não sou o dono da sabedoria, nem o perfeito a todo momento. Procuro andar em linha reta pra topar com todos aqueles que sempre me deram respeito. No 2000 vem, vem. A hora quem quiser aqui vem, vem. No 2000 vem, vem. A hora quem quiser aqui vem, vem. No 2000 vem, vem. A hora quem quiser aqui vem, vem. No 2000 vem, vem. A hora quem quiser aqui vem, vem. Tô chegando e pá, pá, relata, tá. Sem conversa fiada, hein, mano, sem manca. Beck, Nanda, morou. Maluco que duvidou. Ideologia preta louca chegou. Ei, você vai se foder. Minha levada faz tremer. Se liga no argumento, só lamento. Chegou chegando, tipo me tirando. Pedindo pro teu mano pra passar um pano. O movimento é esse, só tô te lembrando. Aí não tô marcando. Pode vir, otário, se quiser me derrubar. Que no 200, no zero, cheguei é pra ficar.